1397, o POB é 107, com 4 alternando o galhão. 1397, 3 a do TAG, 7 a ponte de espera da pista, na 0, via pátio, Índia Alfa, na ponte de espera, chame a torre, no 8, esse nome é ajustado, 1022. Ajustado, pátio, Índia Alfa, torre, 26, 3 a 7, corrida. 0. Tá, 398, completa, chame a torre, 118, esse nome é. 18, meia grata, 398. 08, Charlie Hotel. Torre Salvador, muito bom dia, tá 3198, estabilizado ILS, pista 10. Tá 3198, muito bom dia, hoje o chão 022, já posso baixar travado? Já baixou travado. Ciência, autorizado o pouso, pista 10, vento 190 graus, 10 nós. Pouso autorizado, tá 398. Transponder 5012, controle PR 10018. Só confirma o transponder pra gente, senhora, por favor. Transponder 5012. 2500 direto de China, estimando o pouso. Só um segundo. Após o CPI, Delta 5012 no transponder, 120.8, controle de saída, 3595. 5595, correto, tá autorizado o teste da ponte Vera, pista 10. Via pátio, Índia Alfa, na ponte de Ferraxime, torre, no 8, sinal 6, ajustado no 022. Servir, Vitaco, via pátio, Índia, ponte de Ferraxime, torre, 102, 62, 33, 59. Somente 4 mil, o azul 14, até que aguardando para prosseguir para 2000. Cadeia de restrição de qualquer velocidade, é o número 1. Bono 2, Meseia, desce para 2 mil pés. Está autorizado sinal INS, reporte estabilizado. Descendo para 2 mil pés, autorizado INS, reportará estabilizado. 1260. Você avisou o contrato com essa posição de 11 horas a 1 milha? Já estamos ultrapassado, agora está mantendo meu pé. Faz a ultrapassagem, está autorizado o 045, no ano direto feira, espaço a pouco. E o trito é só através de meia dúzia. Ando lá, reporte. E agora a instrução. Atenção. 397, autorizado ali em manter cabeceira 10. Ah, deve ser, não, não quero. Não. Solo 35, livre à direita, chame solo 121, 19. 29, grato, tá, 398. Táxi, o total 991 está com 3 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, está alternando Natal. Gente, total 991, está autorizado o táxi da ponte pela da pista 10, via pátio, se eu quero seguir a UTR da Trip com o número 3. Quando no ponto de espera, se meteu no 8, se no 6, ajustado no 022. Afirmativo, autorizado, vai seguir o tríptico quando pronto, 108.000, total 991. Solo, muito bom dia, tá 3198. Ok, para o solo. Tá 3198. 5595, mantém o ponto de espera da 10. Já bateu o ponto de espera. Total Telivo ingresso na parte 3. Mantém 4500 pés. Mantém 4500, confirmado, vista a Charlie Hotel. Afirmativo. 17 autorizado, nível 060. Salvador, Gol 1, 260, passando Simbra, com sua embaixada e travado. Gol 1, 260, muito bom dia. Hoje último 022, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando a pista livre. 983. O Gol 1260, autorizado pouso pistão 0, vento 160 graus, 099. Livre pouso pistão 0, Gol 1260. Vamos 397, decola 237, chama controle 120, decimal 8. 208, até a próxima. 35595, visual com tráfego na final do 10. Gente, após o pouso do Boeing ali, mantém cabeceira 10. Controle do Salvador, é o Gol 1397. 8, após o aeronave de pequeno porte ingressando no Pet 3, está autorizado o portão 03. Tá ok, o aeronave está de portão 03, 3098. Então, 3896, para a identificação, deixa para o nível 050, chegada à Mare. Está autorizado o Aracaju, em vez de voo 090, via Golf 677, decola da pista 10, a primeira curva à esquerda na saída Conde. Acena transponder 5007, controle aéreo 1D0.8. Polo 6140 da Alternet, puxa acionamento na 2. Sinai 6140, após a aeronave estacionar no portão 03, está autorizado o push, chame o táxi. Do Charlie, o terra autorizado 105. Autorizado 105, Azul 407, deixa para 21, pré autorizado para o MS, reporte estabilizado. Passada estabilizada, Azul 4207, deixa para 280. Pistão no 0, vento 180 graus, 08 nós. Direto para virar até o solo. Então 9911 e mantém cabeceiro no 0. Cuidado, olhar e mantém cabeceiro no 0, total 991. Decola 241, chama controle 120, 08. 08, Controle Salvador, bom dia, Trip 5595, decolando, você escuta? Trip 5595, contato radar, estou para o nível 160 da Dael Leda. Vindo para 160 no perfil da Dael Leda, o Trip 5595. Total 9911, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 170 graus, 089. Autorizada a decolagem, está autorizado 2500, pede terceiro gratuito. Todo pequeno desvio à direita, depois de pelo, o azul 4207 Nebulas Leve aqui em função. Cheque, reporte estabilizado, azul 4207. Reporte estabilizado, 4207 azul. Direto para virar seu solo. Gol 1738, controle Salvador, descendo para o nível 050, chegada a mar, identifique. 050, mar, gol, 1738. Zona 260, ingresso de LED, portão 08. Bom dia, total 991, decolado na sua escuta. Total 9911, contato radar, estou para o nível 310, saída Momo Frot. Momo Frot, 310, total 9911. Providência de direcionar, semitaxi. Por gentileza, muito transporte para 0263. Azul 4207. Azul 4207 completa a torre 118 nesse momento. Torre 186, azul 4207. Muito obrigado, bom dia. Meia 2 a volta, meia 1 a 2. 182 a volta, chama 1140. Desde 62. Ah, 2, sim. Sinal 6140 está autorizado. Tá até ponte perto da pista no 0, via Índia Alfa. Ponte perto, chama torre 18, decimal 6, ajustado no 022. Índia Alfa, no ponte perto 86 com 1022, é isso? Isso. 1022, reporte baixado travado. Reportará baixado travado no 022 4207 azul. Para o ponto fora da pista no zero, via parte, o Índia Alfa, no ponto fora, chama torre, no 8, decimal 6, estado 1022. 085, mantendo as condições visuais do torcial do hotel. Confirma os dados de táxi de LED prova Delta. Porta estabilizado, ajuste 1022. 2000, reportará estabilizado 3090. Zero, vento 1990 graus, 1 nós, apenas confirmando, baixar travada? Ainda não, senhorita, vai baixar. Sim, reporte quando pronto, sala de pouso 1090. Reportará, livre pouso 10 14207. Bom dia, Trana Mel 40, pode estar pronto. 140, mantenha ponto de espera do 10. Baixar travada, azul 4207. Gente, azul tem livre pouso. Muito obrigado. Eu chamo Recife, eu não dou 5-1, é o Terra 1-3-3, responde. Gente, direto, Bravo Delta, mantenha o ponto de espera 2-0. Você não é meu 140, Lima, tem cabeceira 10? Lima, tem o meu bastante. Bem, 900. Eu vou no 1900 pés. Azul 4207, sala 49, livre à direita e chama solo 121, décimo 9. Livre à direita, passo 4, 219, sala azul 4207. 77, nível de voo 090. Decola da pista no 0 com a primeira curva à esquerda na saída Conte. A cena de transponder 0136 e controle APR em 120, décimo 8. Tango, livre sinal, chame taxa. Solo azul 4207, Lisona, Fox Trot, direciona alfa. Azul 4207, prossiga taxa de alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, azul 4207. Bravo Delta, a nível de conhecimento, poderia informar o tipo do equipamento? Um nome específico? Bono 738, desse para 215, autorizado para o ILS, é porto estabilizado, Salvador 1022. 1022, 2000 pés, autorizado ILS, capítulo 10, reporte estabilizado, agora 732. Bom dia, Chanel 6140. Poxa, Cené 6140, contato radar, vou para o nível 350, saída Pouca. 350 na Pouca, Bel Guazelo. Reporta na rotatória, Alfa Vitor Juliette, confirme sua altitude. Tá, passou logo ali, 500 pau, sua altitude pra rotatória, tá tudo lá. Gente, recebeu com o seu radar, o número 800. Tá ciente, a profissão de rotatória também tem 500 pau. Aguardando, tá 309. Chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 1251, alterna 1-3-3-2-5-3-5-5-9-5. Um bom dia, Tatiara. 1-0-3-3-9-6. Bravo Delta, decolada 5-4, chama controle 1-2-0-8. 1-2-0-8 vai chamar, Bravo Delta. Obrigado, tenha um bom dia. Igualmente. Guardião, prossiga. Com controle. Web 5728, acione a identificação, autorizada a chegada a Mare, desça para o nível 050. Ficou a Mare, agora pode ficar, pode voar, está autorizado. Obrigado. Controle, bom dia, Juliette Bravo Delta decolou, saída Conde na sua escuta. Papatão Juliette Bravo Delta, contato radar, voo para o nível 090, bom dia, Conde. É, alta 7. Próximo, Guardião 0. Solo. Confrontivo. 3896, solo ao 55, direita 121, decimal 9. Direita 121, 9. Alfa Juliette, reporta visual com campo. Ah, visual, campo, Alfa Juliette. Torre 1-1-8, decimal meio, Alfa Juliette. 1-1-8, decimal 2-2, é grata, tá na torre. Tem um gol agora já na final de 9 milhas já, da final da 10, já passando o Duna, agora aproximando. Inicialmente teria que decolar com o Proaçu e após o gol não vai ter nenhum tráfego não. Alfa Juliette 063-296. Não compreendi, pode se repetir, por favor? Também quebrei, que é guarda-copo. bem, 3 a bordo, copiei. Sítio Guardião 01, decola aos 57. Prossiga com a proa do farol de Itapuã, vai aguardar a passagem do gol e após ser autorizado o vertical do bairro da Paz. Aguardará a passagem do gol, Guardião 01. Para 1208. Vai manter a final da 10 aqui, 3 milhas, vai manter na frequência da torre. Ah, ok, perfeito. Torre Salvador. Bom dia, o gol na 738, LS Pistão na 0. Na 738, atualizado o pouso, pistão na 0, o vento 150 graus, 09 nós. O ajuste no 022. Apenas confirma, baixada travada. Afirmo, baixada e travado. Atualizado o pouso na pistão na 0, no 022 na altitude. Então, gol na 732. Forma de um vermelho alfa, repórter ainda que não ocorre daquele lado. Papatango Juliette Gabriel de forma, não recebo o modo charge. Ok, posso fazer uma verificação? Passando agora 3.000, atenção 90. Ok, recebo aqui no meu radar 2.700. Positivo. Oxanem 1140 Recife, 12285, alterna 125, pessoal 45. 285, 255? 12685 a primária. 2685, 255, aliás. Direita, corredor Axé, atendo 3.0161, controle Pera, em 120, pessoal. Reporta na rotatória em Jovem Brau. Aguarde táxi. Juliette tem livre pouso, pistão no 7, o vento 170 graus, 09 nós. Juliette, cabeceira na 7, acerto de lote. Gol 1738, solo aos 1400, livre à direita. Antes de ingressar na Alfa, chama o solo 121, adição 9. Direita Alfa 129, obrigado e boa. Salvador. Bom dia, 1738, tá livrando agora a cabeceira. Estão no zero, pessoal. Pode. Zona 738, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05.